dia farol. É como o fogo ardente, depois de apagado, em nada ficou. Eu sei que toda a minha vida este tormento vou padecer, mas nunca imaginei que viver sem ti é viver a sofrer. Partiste, não voltaste, fiquei sozinho.